esse é o bonde do maluco. Que solinho impregnante. Só seu passinho, novinha. Chama, BLX, chama, BLX. Solta o som do paredão, o grave pra derreter. Ô, novinha, eu vou te dar duas horas de prazer. Solta o som do paredão, o grave pra derreter. Ô, novinha, eu vou te dar duas horas de prazer. Vai jogando, jogando o bumbum. Vai jogando, jogando o bumbum. Vai jogando, jogando o bumbum. Vai jogando, jogando o bumbum. Jogando, jogando o bumbum. Vai jogando, jogando o bumbum. Vai jogando, jogando o bumbum. Vai jogando, jogando o bumbum. Vai jogando, jogando o bumbum. Vai jogando, jogando o bumbum. Vai jogando, jogando o bumbum. Vai jogando. Joga o passinho, novinha. Joga esse passinho, novinha. Esse é o bonde do maluco. Ô, BLX, faz a sequência de Eu gosto demais desse negócio. Faz um moído aí que eu vou dançar agora, vai.